Central do Crédito Agrícola Mútuo. Très beau, mais il fait quand même assez chaud. 10h42 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Choisir vos musiques préférées, papoter et enfin passer un bon moment. Voilà. Ilina Correia nous interprète Ai que calor. Continuer, on va sortir des chansons un peu anciennes pour juste vous mémorer un peu les années 90 avec les débuts de Bandalouse avec une chanson qui s'intitule Yeah Yeah Yeah, mais au primer le mot. On y va. Voltar a ver, talvez tirasse um pouco o sofrimento que eu sinto ao tentar te esquecer. E guarda-te nas recordações

rocha tão lindo no calor da madrugada, e a chuva no mar caindo e a poeira da calçada, cabelo cor de carvão, teu rosto tão lindo assim, no corpo lindo vestido que é de seda ou de cetim. Adeus, adeus. Leva tempo a acontecer, penando pelo caminho, só lá para o amanhecer. Da terra provincial nasceu pobre e sem amor, é esta a pequena história de uma filha do Senhor. Adeus, adeus. De Radio Arc-en-Ciel, 02 38 43 48 00. N'hésitez pas à m'appeler pour toutes vos dédicaces. Juste une petite information. Comme vous le savez, la semaine dernière, les fêtes de Saint-Populaire de Radio Arc-en-Ciel ont été annulées et la date a été reportée. C'est quasi officiel. C'est sera le 16 et 17 septembre. Donc, c'est officiel même, je peux le dire. Ce sera le 16 et le 17 septembre prochain. Donc, marquez déjà tout de suite sur vos agendas cette date puisque les Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel auront lieu dans presque 2 mois, à peine. Dans 2 mois. Le 16 et 17 septembre, au retour des vacances, on pourra profiter d'une arrière-saison et peut-être de commémorer les instants passés pendant vos vacances, etc. Donc le 16, 17 septembre, toujours au même endroit, au parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais, avec quasiment les mêmes artistes qui étaient prévus initialement, qui ont eu la possibilité de reconduire. Alors quand je dis quasi, c'est parce que certains ne pouvaient pas et donc il y a quelques petits remaniements. Mais en tout cas, vous saurez tout ça d'ici ces prochains jours, le 16 et 17 septembre, parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. On va commencer avec nos dédicaces et cette fois-ci, pour débuter cette matinée, c'est un fidèle auditeur, Jérôme, qui nous a appelé pour souhaiter un bon dimanche à sa maman, à toutes les équipe de Radio Arc-en-Ciel. Je pense qu'il est fan de José Melo parce qu'il nous demande souvent cet artiste. José Melo, vamos a bailar. Começa o dia, elas falam que a noitinha vai ter festa. Solteiras, casadas, viúvas do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao luar, querem encontrar um par para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, cantar o Zé, vamos ao baile. festa, solteiras, casadas, viúvas, do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao lado, querem encontrar um par para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, ao milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, vou ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, as mulheres a dizer: vamos ao baile, ao milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, vou ouvir cantar o Zé. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, ouvi cantar o Zé. Vamos ao baile, as mulheres a dizer: vamos ao baile, ao milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, ouvi cantar o Zé. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, ouvi cantar o Zé. Eu vou cantar toda a minha vida, la la la la la. Eu vou sorrir, eu vou cantar toda a minha vida, la la la la la. La la la la la, eu vou.

carinho tá se congelando. Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando. Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira. Sabem que eu não duvido. Eu não duvido. Eu não quero asas pra voar pra outro lugar. Eu sei que vou envelhecer contigo. Só me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. Não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro. Não como, não bebo, sem você eu morro. Eu fico doente e até tomo soro. Me liga que eu já vou pra aí, não demoro. Volta pra casa, esquece o cartório. Perdão, aceito, sua boca eu devoro. Tudo que eu te dou vale mais do que ouro. Aceita, bebê, porque senão eu choro. Sim, responde que tá louca de vontade. Sim, que a cama tá morrendo de saudade. Sim, me amo que eu sou e não que eu tenho. Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento. Só me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. E mente não disfarça, sente a minha falta. Me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. E mente não disfarça, sente a minha falta. A boca sua, pede pra beijar a minha. Sua boca se desejo me persegue noite e dia. Eu sei que essa boca sua, pede pra beijar a minha. Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria. Só me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. Não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê. Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz por quê. E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. A sangria cura. Vem, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura de fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá-te a sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Meu bem, como o tempo voa. Mas todo mundo está a gostar, portanto aqui vou ficar até nos pôr na lua. Ai, eu adoro este lugar, comigo já desfrutar da bebida boa. Aqui somos

amamos muito. Essa paixão é um mundo, um sentimento profundo. Cadê? Só me aportar no segundo que você vai ligar. Eu te amo, Mônica. Então grita. Eu sou o menino do teu amor que me faz crescer e me entrego corpo e alma pra você. La famille des incroyables. Open Over, on va continuer. Toujours avec, avec ce groupe que tout le monde connaît, Ropanov, et un titre également incontournable de ce groupe. Le titre de cette chanson s'intitule, alors ça va être une version au vivo, il s'intitule Lindedmeich. On écoute Ropanov, Lindedmeich. Me joga a mãozinha lá em cima. Joga a mãozinha lá em cima. Bate na palma, negão. Esse sentimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer. Toda hora vou renovar sua galeração. Sangue de garrafa, boca de vampiro. Um dia eu tiro de vez o meu coração. Aí já não deu, amor do meu ouvido. Agora me perdoa, eu tô morrendo. Ai, por favor. Show de bola.

Ai, ai, ai, a bandeira é portuguesa. Eu tenho a certeza que és feliz no Domingão. Domingão é uma festa. Para te dar tanta dor, se ela é tua ex-mulher, se ela é o teu ex-amor. Sempre a mesma coisa se ela liga. Então já não regressa como foi. Trazes outro brilho nos teus olhos. Pensamento mais para lá do que para cá. E a nossa vida já não é aquele sonho. É o maior dos pesadelos que ela está. Arc-en-ciel, j'espère que vous passez un agréable moment. On va continuer après Es mulher, es amor de Roman. Nous allons continuer avec le tube de cet été, je pense, je ne sais pas, on découvrira. En tout cas, c'est une chanson qui a déjà bien commencé. Nono Ribeiro, Calem Marisa, com Maria Joana. On y va. Direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás aqui.

Sexy, une version interprétée par le groupe Capanegre. C'est avec beaucoup d'émotions que je vais vous laisser, mais voilà. L'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. De bonnes vacances si vous partez en vacances. Et puis une bonne semaine si vous travaillez. La semaine sera un peu plus courte puisqu'il y a le 14 juillet qui se pointe la semaine, en fin de semaine prochaine. Donc du coup, bonne semaine à tous, que vous soyez en vacances ou au travail. Je vous laisse en compagnie de Nemanus pour Fall Tour Day. On écoute.

meus direitos. Todas as questões sobre direitos dos consumidores numa parceria da DECO com a RDP Internacional. Coloque as suas dúvidas por e-mail para rdp.internacional@rtp.pt. Para ouvir à terça-feira, de madrugada, às 2h45, à tarde, às 4h15 e à noite, às 11h15. Os meus direitos, com Graça Cabral. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5. As temperaturas máximas previstas para o Velho Continente: Londres 23, Berlim 32, Paris 28, 38 para Roma, 35 para Madrid, 28 para Lisboa, 23 para o Porto, 35 para Faro, 24 para o Funchal, 23 para Ponta Delgada, 24 para Estocolmo, 27 para Bruxelas, 22 para Copenhaga, 35 de máxima para Genebra, 20 para Helsínquia e para Moscovo. A máxima prevista é de 20 graus. Clube da Amizade. Sem assis como esta última, mas daria assinalando exatamente o dia de hoje com a festa dos trabalhos em Tomar e a Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar. Ouvimos este tema, Adeus Tomar, lembrando que as festas terminam exatamente amanhã, dia 10. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. E já em linha temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, quem o saúde e agradeço a sua disponibilidade. Muito bom dia, Sr. Presidente, como está? Bom dia, está tudo bem. Espero que consiga também. Também, felizmente. O tempo aí é Albufeira. O tempo aqui em Albufeira está com um calor bastante alto, a temperatura está ótima para a prática da natação na praia, portanto está tudo ótimo para esse aspecto, E, Sr. Presidente, também está bom para o último dia da 25ª edição da Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza. Sim, é verdade. Estamos a ultimar os preparativos. Estamos agora aqui num seminário onde versa o tema da caça e, essencialmente, as consequências das alterações climáticas sobre a gestão da caça, e temos finalizado hoje por volta da meia-noite, uma da manhã, portanto este certame que dura há três dias. Já agora, ainda bem que o senhor frisa exatamente este assunto, porque há aquela ideia de que o caçador só se interessa é por caçar, só se interessa é pelas presas que consegue, enfim, levar para casa, e que não tem o cuidado, a atenção devida para aquilo que acabou agora mesmo de frisar. É mesmo assim ou não? Não, do meu modo de ver não é, embora não seja caçador, mas tenho algum sentido de observação nesse aspecto, porque até colaboro muito com eles e convivo muito com alguns deles, e conhecidos, amigos, e verifico que realmente que nesta organização da caça acontece precisamente o contrário daquilo que acontecia que há alguns anos, onde a caça não estava organizada, por zonas de caça, e onde era aquilo chamado regime de caça livre, está a perceber? E então, esse regime de caça livre é que, enfim, cada um fazia aquilo que entendia, cada um matava as espécies que queria, a quantidade de espécies que queria, e deixava os campos, portanto, com os restos, nomeadamente os cartuchos, no chão. Agora são obrigados a apanhá-los. Enfim, faz a gestão da caça. Ainda há pouco ouvi falar dois ou três amigos aqui assim no seminário, em que este ano não vão caçar numa determinada espécie cinegética porque fizeram a contagem e a contagem não permite, porque senão exterminam a espécie naquela zona e para o ano depois não terão mais para caçar. Portanto, faz uma gestão, penso eu, por aquilo que me há dado a observar, bastante assertiva dessa situação. Portanto, não corresponde, por aquilo que eu conheço, não corresponde à verdade dessa situação, embora ainda haja muita gente que tem esse sentimento e que tem essa noção e essa ideia de que isso acontece assim, mas não é verdade. É fruto exatamente da preocupação da Federação de Caçadores do Algarve que existe esta parceria entre a Câmara Municipal de Albufeira e enfim, e esta federação também? Sim, vamos lá ver, esta Federação de Caçadores do Algarve tem organizado esta feira de caça e pesca, que inicialmente era apenas esse o nome, já há 25 anos, este ano, portanto, é a 25ª edição, já tem vários anos, já percorreu variedíssimos concelhos do Algarve, nomeadamente por aquilo que conheço, por aquilo que me lembro, Loulé, Faro, Tavira, e agora há 3 anos, portanto, esta é a 3ª edição em Albufeira, quiçá para o ano mantém-se Albufeira, poderá partir para a organização de outro concelho. Enfim, é uma questão de escolha, uma questão de entendimento entre as partes, mas é isso mesmo, tem essa preocupação grande em termos de discutir, tanto que no domingo de manhã, sempre no 3º dia, organiza sempre um seminário que versa temas sobre a caça, não apenas no sentido sinergético propriamente da palavra, né, o sentido de caça pela caça, mas também temos até com estudos científicos, nomeadamente apresentados por pessoas das universidades. Aqui temos um exemplo de hoje, um professor da Universidade de Aveiro, um professor da Universidade do Algarve, um professor da Universidade de Granada. Enfim, isto são temas realmente que interessam às pessoas, que sustentam muito as ideias que muitas vezes se passam pelas mentes, e às vezes isto depois fica muito limitado, se calhar, ao conhecimento que as pessoas que assistem, e não é pouco visível lá para fora, por outras pessoas que normalmente gostam de opinar sobre tudo ou sobre quase tudo. Esta 25ª edição está a decorrer na Marina de Albufeira. Aliás, desde que esta 3ª edição é em Albufeira, desde sempre na Marina, embora este ano fosse numa zona diferente da Marina de Albufeira. Os espaços são da Marina de Albufeira, é uma parceria também interessante, uma vez que a Albufeira ainda não possui um centro de um parque de feiras e exposições, portanto não se permite fazer nessa localização, por isso fazemos ali em espaços onde nos é possível e onde foi possível já há 3 anos fazer, excluindo os anos da pandemia, claro, onde é possível fazer essa, realizar, levar em frente essa realização. Mas a Albufeira tem, na baixa, digamos assim, se me é permitido este termo, tem um palco magnífico, onde eu já estive nos anos 90 e já este século, porque fazia a apresentação do Festival da Canção do Sul, uma iniciativa de um querido amigo, o Vitor Silva. Já estivemos aí por mais de uma vez a apresentar exatamente e a realizar o Festival da Canção do Sul. Sim, não há dúvida que o Centro de Albufeira, que se chama Praça dos Pescadores, é uma sala de espetáculo, digamos assim, ao ar livre, e daí o fim do ano é passado naquela zona de, com utilizando mesmo o areal, a praia. O dia 20 de agosto, que é o dia da cidade, está muito próximo, vai ser também com o concerto lá. Já fizemos este tempo 2 ou 3 eventos lá no centro da cidade, mas esta, a dimensão desta feira não era, o espaço não era suficiente, porque isto não podia estar nada na areia, com o período da maré subir e depois não haver a possibilidade de realização de qualquer prática, de qualquer coisa, e daí que não seja um espaço suficiente em termos de área para este certame. Por isso tivemos que escolher entre alguns aqui em Albufeira, tivemos que escolher e escolhemos a Marina. Este certame, que arrancou na passada sexta-feira, dia 7, que vai terminar hoje domingo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, o que é que nós podemos encontrar relativamente à gastronomia tradicional, ao artesanato, à música, à ruralidade? O que é que nós podemos encontrar nestes 3 dias da 25ª edição? Pronto, é precisamente aquilo que disse. Aquilo que disse, portanto, gastronomia, música, isso acontece em convívio, portanto, entretenimento, isso acontece em todos os artesanatos. Temos muitas lojinhas de artesanato, temos alguns projetos que a Câmara Municipal de Albufeira desenvolve em termos de promoção turística, e também temos postos numa determinada zona. Há provas durante todos os princípios de noite, tipo às 21 horas, há o Festival Equestre, portanto com cavalos, e que torna-se um grande chamariz para as pessoas, portanto, se observarem beleza e arte, neste caso a arte equestre. Temos um grande aquário onde com peixe, um aquário móvel, com peixe, e há ensinamentos de como é que se deve praticar a pesca, portanto é pedagógico também. Temos exposição de animais, portanto, nomeadamente, tivemos ontem vários concursos, concurso de mel, tivemos concurso da ovelha churra, não só do Algarve, mas a nível de todo o país. Temos uma série, um conjunto de ações e de atividades por aquele espaço, que é um espaço bastante nobre, bastante grande, e que permite este tipo de exposições e de atividades durante os dias que decorre a festa. E no que diz respeito à animação musical, é importante o interesse que a Câmara Municipal de Albufeira, neste caso, enfim, na sua pessoa, tem pelos artistas locais. É muito importante, exatamente, eles saberem que têm o apoio por parte da Câmara nestes três dias. Sim, fizemos uma primeira parte com artistas locais, como disse bem, precisamente para dar uma motivação, algum interesse, algum incentivo, e também ajudar no seu desenvolvimento da sua atividade, para que possam também, noutras ocasiões, noutras oportunidades, noutros eventos, ser realmente os atores principais do próprio evento, né? Porque aqui temos um artista base e depois temos outros locais, alguns deles pronto, escolhidos para este certame. Para o ano serão outros, eventualmente se realizar em Albufeira. No sentido precisamente disso, incentivar e ajudar a cultura do Algarve e a cultura da Albufeira em particular. Sr. Presidente José Carlos Rolo, a nível de artistas locais, o senhor está a falar de quê? De canto fado, música ligeira, rock? Música ligeira, essencialmente, um bocadinho de fado, cantares alentejanos. Ah, isso é bom! Temos aqui um grupo aqui da Albufeira, na casa onde que tem essa particularidade. Não, embora possam não ser todos alentejanos, mas são cantantes, né? Ou cantadores. Temos o folclore também, tanto o restaurante folclore, que também já atuou lá na feira anteontem. Hoje vai haver também, antes do espetáculo começar, vai haver as marchas populares de Paderno, que este ano com a juventude e com alguma juventude misturada no meio dos mais experientes, tem umas marchas bastante robustas e bastante substanciais. E pronto, temos aqui um vasto leque de artistas, digamos assim, que acho que faz gosto para as pessoas poderem assistir e ouvir. E quanto a artistas já com nome, com peso, na sexta-feira passaram os Dama, não é? Os Dama. Ontem o Miguel Gameiro e os Polo Norte. Os Polo Norte, também suavemente conhecidos. E hoje vão encerrar em beleza com os Némanos. Os Némanos, que não têm tido muitas atuações no Algarve, e fui contactado precisamente para haver uma introdução no Algarve, e eles hoje aí estão, e convido todos a estarem os presentes na Feira de Caça e Pesca a partir das 22 horas, salve, 22 horas está previsto a sua atuação. Já agora, antes disso haverá muito mais coisas, porque já disse tudo aquilo que está no programa e tudo aquilo que está presente em termos de exposições, em termos de gastronomia, em termos de artesanato, tem muita coisa há para ver e para comprar e para poder usufruir. Já agora, o senhor tem feito sempre referência que esta edição, pelo terceiro ano consecutivo, está a decorrer em Albufeira. Esta edição da Feira da Caça, da Pesca, Turismo e também da Natureza tem percorrido outros pontos do Algarve, é isso? Tem. Já esteve em Lolé, Conselho de Lolé. E desde que eu conheço melhor e tenho assistido e estive presente também em algumas delas, esteve no Parque das Cidades, que é junto tarde. Depois, posteriormente, foi para o Parque de Feiras de Exposições de Tavira. E aqui, em 2019, foi a primeira edição que foi aqui no Conselho de Albufeira. E quanto a turismo, como é que está, nesta altura, Albufeira? Portanto, Albufeira está, como diz normalmente o povo, está bom e recomenda-se. Está com um grande afluxo turístico, já, aliás, este ano, já desde abril, que o turismo tem, de alguma forma, minimizado um pouco aquilo que é a época baixa, mas agora está a fervilhar, está em maré alta, digamos assim, portanto, e sempre continuando sempre a crescendo até principalmente até o fim de agosto. Portanto, isso temos, também será um mês com certeza bastante bom, segundo fazer até pelas informações que me dão sobre as reservas já feitas. O dia de hoje, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Boa, começou bem cedo com o convívio de pesca de alto mar às 5 da manhã. É, exatamente. Está a decorrer neste momento. Ontem também houve uma prova de tiro aos pratos no campo de tiro de Paderno. Portanto, há aqui vários concursos, várias oportunidades. Há oportunidades para, digamos, para todos os gostos, digamos assim. Muito bem. Não sei se, entretanto, quero acrescentar mais algum dado, algum pormenor relativamente à conversa que estamos a ter no que diz respeito a esta edição. Apenas agradecer o privilégio e a oportunidade que dá para fazer esta publicidade, para contactar com tantos ouvintes que têm, e saúde todos aqueles que estão a ouvir. E que, enfim, todos aqueles que puderem e a quem chegar e essa oportunidade, e se assim tiverem, portanto, ainda não é tarde para frequentar a Feira de Caça e Pesca, que ainda temos esta tarde e esta noite pela frente. E para o mês de agosto, dizia há pouco que há mais iniciativas aí no seu concelho, em Albufeira. Sim, mês de agosto, estamos agora dia 22 de julho, já um concerto dado gratuitamente pela Orquestra Sinfónica do Exército. Temos depois dia 20 de agosto, essencialmente, que é o dia da cidade, e temos a Gloria Gunner, que é precisamente no espaço que disse, falou há pouco, que é a Praça dos Jogadores. Temos no princípio de setembro a Festa do Pescador, portanto, que são 4 dias também de artesanato, gastronomia e música. Portanto, estas três valências estão sempre presentes, presentes em qualquer certame de rua e de verão. Pronto, finalizar depois, no final de outubro, temos o Halloween, que temos já marcou a posição sobre aqui no calendário de eventos do Conselho de Albufeira. E pronto, depois continuando por aí assim, até o Natal, até a passagem de ano, e vamos continuar em crescendo, fazendo uma passagem de ano, com certeza, talvez, e pensando nós, será melhor que o ano passado, e para o ano teremos que melhorar relativamente a este ano, e é sempre este sentimento de melhoria contínua que nos atravessa a nossa mente. Eu quero também agradecer a um algarvio, que é um homem do mundo, que é o Vítor Silva, que foi exatamente desta iniciativa e propôs este mesmo contacto com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Albufeira, José Carlos Bolo. Muito obrigado também, prazer em ouvi-lo, e um bom final de festa neste domingo, dia 9 de julho. Muito obrigado, bom trabalho, bom programa. Muito obrigado. Boa saúde, obrigado. Obrigado igualmente. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40 da manhã, às 5h20 da tarde e às 10h45 da noite. Rádio Brasil 200. Uma nova estação de rádio para ouvir online com a redescoberta do país irmão. Ouvimos os portugueses que vivem no Brasil. E os brasileiros que vivem em Portugal. Nos 200 anos da independência do Brasil, recuperamos momentos históricos. Ouvimos atuações de novos músicos. Entrevistamos figuras da política, da cultura, do desporto. Rádio Brasil 200, para ouvir em RTP Play, 24 horas por dia. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. Sensivelmente 8 minutos do meio-dia. Lembro que até às 13 o simultâneo é com a Portuguese Radio em Sydney, na Austrália. Vamos às temperaturas máximas para o continente africano. Guiné-Bissau 32, Luanda 24, Maputo 26, 13 para a cidade do Cabo, 31 para a cidade da Praia, 11 para Joanesburgo e Pretória. Para este domingo vai ter uma máxima de 18 graus. Clube da Amizade. Obrigada pela sua preferência. Yeah. vez a presença da música tradicional portuguesa com Jmaio Monço e do álbum Estrada de Santiago, este tema Algarvio, tradicional do Algarve. Chegou e bateu, vamos encerrar esta terceira e penúltima hora. Já tenho o meu convidado da última hora, o Filipe Lopes, que vai ser, vem aqui falar exatamente do seu CD Sonhos de Amor. Dizia eu, a conversa para depois do meio-dia, para já, vamos ficar com a Ronda dos Quatro Caminhos. Pessoal, e penso na maioria dos músicos que aqui estão, dos músicos... Ouçam até o meio-dia. Até já, aquele abraço. A formação musical foi, sem dúvida, o José Afonso. Não queríamos deixar de cantar um tema que ele sempre cantava. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, às de quem tem milhão, às de quem tem milhão. Tenho mais de mil amigos, tenho mais de mil amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha de mim dó. E a Deus cidade do Porto, e a Deus cidade do Porto, a Deus muro de custóias, a Deus muro de custóias. Cantando a chuva e ao vento, cantando a chuva e ao vento, andei a enganar as horas, andei a enganar as horas. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Em que chovam picaretas, em que chovam picaretas, haja de cair em milhão, haja de cair em amigos. Tenho mais de mil amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha de mim dó. Eu dou cidade do Porto, eu dou cidade do Porto, adeus duas de história. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. É meio-dia em Portugal Continental e na Madeira. 11 horas nos Açores. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, vai ser nomeado cardeal pelo Papa Francisco. O negócio na origem da demissão do Secretário de Estado da Defesa foi autorizado por João Gomes Cravinho. É uma informação avançada pelo jornal Correio da Manhã. A coordenadora do Bloco de Esquerda insiste: a Ucrânia não precisa de bombas de fragmentação, precisa sim de um diálogo que conduza à paz. No nosso país, o céu praticamente limpo. Na Madeira, pode chover um pouco nas terras altas. Nos Açores, um ou outro aguaceiro, no Corvo e nas Flores. Em Ponta Delgada está uma temperatura de 21 graus, assim como no Porto, 22 no Funchal, 24 em Lisboa, 27 graus em Faro. As notícias com Rita Soares.